noite toda chegou em B.O.A. A tua mãe não deixa, né? E teu pai tá nem aí, é como? Olha, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. Tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí, assim, ó. Senta. Rapaz, que solinho. Pipoco, hein? Tiozão e a pivetinha, viu? O prostituto chegou e é como? A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. A tua mãe não deixa, teu pai tá nem aí. Senta, pai, bota aí. Uma novinha senta, faz isso não, delícia. Desse jeito que os homens se apaixonam, não? Rapaz, olha aqui, que amor. Agora você vai sentar. Agora você vai sentar. Agora você vai sentar. Agora você vai sentar.